mas não sabe que por dentro não é isso. Eu não sou nada, tenho ares de serpente, mas em caso de amor sou pequeno, sou carente, sou tão frágil, sonhador. Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo. Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo. Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo. Quero ser o seu amado, não somente seu amigo. Cada vez festa, mas sozinho eu não consigo. Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo. Quero ser o seu amado, não somente seu amigo. Cada vez Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Bruno e Marrone, Meu Disfarce. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O ano tá acabando, daqui pra frente é só festa. Quem não trabalhou pode desistir, que não vai ganhar dinheiro mais não. Esse ano foi um ano custoso, não foi? 2014? Ó, teve Copa do Mundo, eleição, inflação, essa brigaiada. Ó, esse ano foi. E a conta vem no ano que vem. Cês, ó, você não gasta demais nesse fim de ano. Deixa uma reservinha pra 2015. Que 2015 está vindo aí com a cara ruim demais da conta, viu? Então não exagera agora nesse final de ano, tá bom? Agora você que está organizando o evento aí, se você não tem ainda o artista, não preocupa não. A RBM Música cuida disso para você, viu? É só você ligar 61-9981-3601. Aniversário de cidade, festa de confraternização, festa de empresa, festa de amigo, festa para todo lado. A RBM tem o artista do tamanho da sua festa, viu? Você pode contratar Márcia Ferreira, Eliane Samuel,

Foi embora o boi com a corda, deu caruncho na madeira. Mas hoje eu curo essa paixão, meto o pé na solidão e saio dessa judieira. Mas hoje eu curo essa paixão, meto o pé na solidão e caio na bebedeira. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Vamos beber, vamos cantar. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Vamos beber, vamos cantar, quem tá apaixonado, vem me ajudar. Se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. Se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta música nova de Rio Negro e Solimões, melhor beber do que chorar. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, ele não divulga, né, só as grandes estrelas, não. Ele tem um trecho, ele é especialista em Minas Gerais. Ele pega ali um trecho, tem mais de 300 emissoras de rádio, que tem mais de 30 anos que ele visita. Então ele conhece todo mundo, conhece o dono, conhece a filha do dono, a mulher do dono, o neto do dono, o programador, conhece todo mundo, é amigo de todo mundo. Então isso facilita muito o trabalho. Se você quiser divulgar o seu trabalho, fica muito mais barato e muito mais eficiente você contratar um divulgador do que você sair batendo cabeça por aí, viu? É só você ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601 e falar com Flávio Bejar. No próximo bloco, Emilinha Borba de Paulo e Paulino e César Menotti e Fabiano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Antes da televisão começar a passar novela, as novelas passavam no rádio. Eu me lembro bem que a minha saudosa avó Sinhá e a dona Sinhá também, a mãe do doutor Hermiro, né, a gente morava bem em frente, assim, as duas se encontravam no final da tarde para escutar pela Rádio Nacional o Direito de Nascer, né? Aí uma ficava assim, Dona Sinhá, a outra falava assim, Dona Sinhá. E tinha isso aqui em 1957, tinha uma novela da Rádio Nacional do Rio de Janeiro também, que era à noite, fazia um sucesso estranho, no finalzinho da tarde, assim, no início da noite, né? É por volta das 7 horas da noite. Chamava-se Jerônimo, o Herói do Sertão. Era um seriado, né? E que a gente parava tudo que estava fazendo para ir pro pé do rádio para poder ouvir, né? E o professor Júlio César Rezende, ele pegou aqui uma raridade, uma gravação de 78 rotações, portanto a qualidade técnica é bem inferior, foi passada para o CD para a gente poder recordar aqui, né? Então nós vamos trazer aí a saudosa Emilinha Borba cantando o tema central dessa novela, Jerônimo, o Herói do Sertão. Entre tiros e mortalhas cresceu. hoje luta pelo bem contra o mal, galopando está em todo lugar, pelos pobres a lutar sem temer, como leques na vida ajudar, ele faz qualquer valente tremer. Passar pelo sertão, vai ouvir alguém falar do herói desta canção que eu venho a te cantar. Certo bem vai encontrar com Jerônimo protetor. Cerro Bravo foi seu berço natal, entre tiros e tocaias cresceu, hoje luta pelo bem contra o mal, galopando está em todo lugar, pelos pobres a lutar sem temer, como leques a ti pra ajudar. Ele faz qualquer valente tremer. Você lembra desta? Eu recordei aí um sucesso de 1957, Emilinha Borba, Jerônimo, o Herói do Sertão. Foi o ano que eu entrei na escola. Hoje os meninos entram na escola com 2 anos, naquele tempo entrava com 7 anos de idade. Eu entrei no grupo escolar Osório de Moraes de Coromandel, o grupo da dona Lígia, né? Ei, rapaz, é uma escola tão boa que até hoje ela é destaque nesses exames que o governo faz aí. Ela está sempre entre os primeiros lugares de Minas Gerais e do Brasil. Pra você ver que quando a escola pública tem quem cuide dela, quando a família tá acompanhando, ela funciona, né? Abraçando a Mônica Torres, de Manaus, no Amazonas, ligadinha no nosso programa pela internet. Cleiton, eu sempre acompanhei seus programas pela Rádio Nacional, depois você sumiu e agora eu descobri você pela internet. Que beleza. Mônica, que beleza, digo eu, né? Uma alegria saber que nós retomamos o nosso contato. Um grande beijo para você, um abraço para os amigos de Manaus, no estado do Amazonas, que ouvem o nosso programa direto na radioestudiobrasil.com.br. Os meus amigos de Paulo e Paulino, o poeta da vida. Pelas planícies tão extensas dessa vida, eu sou o vento que percorre a amplidão. Eu beijo as flores residentes no cerrado e abraço as árvores que moram no sertão. Sou as correntes de águas puras que deslizam sem parar. Vida é a vez que se aglomeram e caminham para o mar. Eu sou um pássaro que voa livremente pelo ar. Estou aqui ao mesmo tempo, posso estar em outro lugar. Eu sou um espelho que reflete muitas faces. Sou o oásis escondido no deserto, por onde vou a esperança vai comigo. Onde eu estou a poesia está por perto. Eu sou saudade, sou lembrança, sou o fogo da paixão. Sou o calor que faz a vida, sou amor no coração. sou simplesmente um poeta exercitando a inspiração, mostrando a obra do artista criador da imensidão. Eu sou saudade, sou lembrança, sou fogo da paixão. Sou um calor que faz a vida, sou amor no coração. Sou simplesmente um poeta exercitando a inspiração, mostrando a obra do artista, criador da imensidão. De Paulo e Paulino, poeta da vida, para o José Roberto Gonçalves, de Goiânia, no estado de Goiás, ligadinho no nosso programa. Zé, um abração para você, muito obrigado pelo carinho, viu? O César Menotti e Fabiano, eles gravaram um CD e um DVD agora, só com uns sucessos mais recentes da música sertaneja. Essa música aqui, por exemplo, foi um grande sucesso na voz de Chico Rei Paraná, e volta agora com os gordinhos simpáticos de Minas Gerais, Tranque a Porta e Me Beija. Se me entende e coloque de uma vez nesta cabeça que eu te amo. Tô cansado de falar do meu amor, tô ferido, machucado, por favor, vê se mata a solidão que me apavora, não vai embora. Só Deus sabe o que sofri, o que chorei. Se eu devia algum pecado, eu já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo, fica comigo. Quero viver com você o amor mais gostoso. Quero transar com você os meus sonhos e amor. Porta e me beija. Só Deus sabe o que sofri, o que chorei. Se eu devia algum pecado, já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo, fica comigo. Quero viver com você o amor mais gostoso. Quero transar com você os meus sonhos de amor. Tira de dentro de mim o amor que deseja. Joga essa mala no chão, tranque a porta e me beija. Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija. César Menotti e Fabiano, Tranque a Porta e Me Beija, para Estela Holmes de Uberlândia, nas Minas Gerais, ligadinha no nosso programa. Estela, um beijão para você. Estela, por acaso você não conhece a Maria das Dores Guimarães, não? Nós vamos fazer uma festa de reencontro de 50 anos da nossa formatura do ginásio Coromandel, e falta só a Maria das Dores Guimarães. Ela mora em Uberlândia, né? E nós estamos procurando. Se alguém que mora em Uberlândia tiver notícia da Maria das Dores Guimarães, pede para ela entrar em contato comigo, com o pessoal lá de Coromandel. Só falta ela, a festa vai ser dia 6 de dezembro, agora está chegando a data, a gente não encontra a Maria das Dores Guimarães, né? No próximo bloco eu vou te ensinar a fazer uma torta de queijo de iogurte. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Normalmente eu ensino a fazer aqui pratos salgados, mas hoje eu vou te ensinar a fazer um prato doce. É uma torta de queijo de iogurte. Então primeiro eu tenho que te ensinar a fazer o queijo de iogurte para depois te ensinar a fazer a torta, né? Você vai precisar, para fazer o queijo, 1 litro de iogurte desnatado. Então você vai precisar de 1 litro de iogurte desnatado, deixa separado. Para massa, 1,5 xícara de biscoito cream cracker esfarelado, aquele biscoito de água e sal, né? 1,5 xícara de biscoito, xícara dessas de chá, né? 1 xícara de chá de biscoito cream cracker esfarelado, 3 colheres de sopa de iogurte, 1,5 colher de sopa de mel, 1/4 colher de chá de canela. Então você precisa de 1 litro de iogurte desnatado, ou 1 quilo, que é a mesma coisa. Para massa, você precisa de 1,5 xícara de biscoito creme cracker esfarelado, 3 colheres de sopa de iogurte, 1,5 colher de sopa de mel e 1/4 de chá de canela. Para você preparar o queijo de iogurte é muito simples. É só você deixar o iogurte desnatado secar na geladeira por pelo menos 10 horas. É bom você botar num dia anterior, né, que você for fazer. Para preparar a massa, você faz o seguinte: você molhe a sua mão, misture muito bem todos os ingredientes. O biscoito creme cracker, 1,5 xícara de biscoito creme cracker, 3 colheres de sopa de iogurte, 1,5 colher de sopa de mel e 1/4 colher de chá de canela. Você mistura com a mão, com os dedos molhados. Aí você vai untar uma forma com spray vegetal. Se não tiver, você pode passar óleo de cozinha mesmo, ou azeite, viu? Aí você vai botar numa forma e vai assar num fogo médio de 175 graus centígrados por 15 minutos. Aí você deixa esfriar. Aí você volta lá no iogurte, né? Você vai misturar delicadamente com o iogurte um pouco de raspa de limão e 1 gota de baunilha e mel a gosto. Aí quando a massa esfriar, você pega essa xanguana que você fez aí, joga em cima e por cima você corta os morangos e coloque. Se você não gostar de morango, você põe maçã, a fruta que você quiser, mamão, o que você quiser, né? Aí você coloque na geladeira por 1 hora e sirve. Esse trem vai ficar bom. Vou até separar essa receita aqui para eu experimentar. Tá vendo como é que trem chique? Essa é boa pro Natal, o Natal tá chegando aí, tá bom? Carreira e Capataz, música nova, sistema diferente. Meu sistema é diferente, eu sou caboclo do mato. Quer entrar no mar comigo, vem que tem chumbo trocado. Meu sistema é diferente, eu sou criado na roça. Quer se envolver comigo, pode vir que eu sou perigo. O sistema aqui é foda. Caboclo do mar, quer entrar no mar comigo, vem que tem chumbo trocado. Meu sistema é diferente, eu sou criado na roça. Quer se envolver comigo, pode vir que eu sou perigo. O sistema aqui é foda. Essa tal modernidade já tá me dando nos nervos. O povo já não proseia, sabe, sabe o dia inteiro. As mulheres de hoje em dia tá até mandando nos homens, mas só manda em homem frouxo, isso de nós passa bem longe. Meu sistema é diferente, eu sou caboclo do mato. Quer entrar no mar comigo, vem que tem chumbo trocado. Meu sistema é diferente, eu sou criado na roça. Quer se envolver comigo, pode vir que eu sou perigo. O sistema aqui é foda. É a moda caipira, o povo tá distorcendo. Só se fala em rebolado e a cultura se perdendo. Esse falso sertanejo tá errado, tá por fora. Com nós só tinha um carreiro, nós escuta o ano inteiro. É só modão de viola. Meu sistema é diferente, eu sou caboclo do mato. Quer entrar no mar comigo, vem que tem chumbo trocado. Meu sistema é diferente, eu

pode ser grandona, pequenininha, pode experimentar. A promoção é atraente, quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção. Facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Vê que tá da encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha, pode experimentar. A promoção é quente, quem leva meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Ah, ah, ah. Quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, assim de pegar. Diego Valadares, estou na promoção para Violeta Seixas de Ceilândia, no Distrito Federal, que é fã incondicional do meu amigo Diego, que ele é cantor, compositor, radialista, bate o corner e faz o gol de cabeça, né? Violeta, um beijão pra você, muito obrigado pelo carinho, viu? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã é o Dia da Consciência Negra e o meu amigo Zé dos Passos, lá de São Francisco, Minas Gerais, está convidando para a comemoração que vai acontecer na Escola Estadual Barreira dos Índios, na comunidade quilombola Bom Jardim da Praça, da Prata. A festa vai começar às 9 horas da manhã e vai ter palestra, vai ter folia de São Sebastião, ladainha de Nossa Senhora do Rosário em latim, capoeira, dança do carneiro, cantiga de roda, dança afro, mostra de artesanato vivo, comidas típicas da região, biografia de personalidades da comunidade. Vai ser o dia inteiro de festa, viu? Começa às 9 horas da manhã, na Escola Estadual Barreira dos Índios, na comunidade quilombola em Bom Jardim da Prata, em São Francisco, nas Minas Gerais. Para você que está de aniversário hoje, eu quero desejar muita paz, muita luz, muita harmonia, muito sucesso no ano que vem e, principalmente, gente, muita saúde. Ei, gente, quando a saúde falta, o trem é feio. Eu tô numa peleja danada com minha mulher aqui. É uma peleja, né? E o Brasil, eu fico pensando, às vezes eu fico meio... deprimido não, mas eu fico triste. Porque graças a Deus, a minha mulher, a gente tem condição de dar para ela o melhor tratamento, né? Mas quando você vê que a pessoa, além da doença, tem que enfrentar o SUS, aí a coisa é terrível. A coisa é terrível, eu tenho visto muita gente sofrer, isso incomoda muita gente, a gente ajuda quem a gente pode, mas não é fácil, né? Então eu vou dedicar essa oração também para você que está com algum problema de saúde na família. Essa oração é uma colaboração enviada pela minha ouvinte Mercedes Bobadilha. Mercedes era só ouvinte, hoje ela é radialista também, trabalha numa emissora de rádio aqui em Ceilândia, mas essa aqui é do tempo da Rádio Nacional ainda, né? O título da oração é Mãos em Oração. E essa oração faz parte da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Há mãos que ajudam e consolam, mãos que fazem e orientam, mãos em repouso e mãos que buscam algo que está bem além do seu alcance. Mãos que agarram e mãos que dão. Mãos que brincam, mãos em lida, mãos amigas, mãos amorosas que suavizam as dores da vida. Mas mãos erguidas em oração são as prediletas do Senhor, pois enlaçadas com tal fervor, são reverência e amor. Amém. Mãos em oração. Faz parte do nosso livro de oração, da nossa primeira edição ainda, né?

venceu. Mas sinto tanto partir tão cedo, sem a aventura de um peito seu. Deixo na terra meus sonhos loucos para a ganância dos fariseus. Enquanto a vida se esvai aos poucos, dentro da noite do meu cruel adeus, ame-me ainda por uns 2 anos, depois aceite o que me seduz, porque minha alma em outros planos já socorrida busca Jesus. Adeus, meu último amor desta terra, pra mim se encerra a vida carnal. Eu sou uma forma de pensamento que volta ao mundo espiritual. Relembrando Goiá, Valderir Misael e a participação do próprio Goiá, despedida de um poeta pro Adriano, mestre de obras lá no coro. Adriano, abração pro seu Adriano, foi que fez a casa do Bruno aqui em Brasília, né? O meu amigo Carlos Martins, o Carlinho, fez a minha casa, e quando eu fui fazer a do Bruno, ele não pôde vir, mandou o Adriano e ele desempenhou, né? Fez jus à indicação do mestre, né? Um abração lá pro Carlinho Martins e pro Adriano, mestre de obras no meu coró. A frase irretocável da sabedoria popular: se todos soubessem o peso das palavras, dariam mais valor ao silêncio. Se todos soubessem o peso das palavras, dariam mais valor ao silêncio, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Pedro Paulo e Alex. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Nesta sexta-feira, às 10 horas da noite, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão vai receber o senador da República, Cristóvão Buarque, aqui do Distrito Federal. Ele já foi reitor da Universidade de Brasília, foi governador do Distrito Federal, senador eleito e senador reeleito com mais de 800 mil votos no eleitorado de 1.800.000. Né? O homem não é fraco, não. E vocês vão ver, quando a gente entrevista uma pessoa inteligente, é um negócio bom demais da conta. Essa entrevista ficou sensacional. E você pode me assistir, se a Rede Brasil ainda não tem o sinal local aí, nós já estamos em 24 capitais e mais de 200 cidades do Brasil, mas com exceção da NET, todas as TVs pagas transmitem o nosso programa. O canal 1 da TV Oi, o canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC pelas parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. Toda sexta-feira e todo domingo às 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Pedro Paulo e Alex. Tá calor, tá calor. Toda gostosa, toda deliciosa, olha como ela rebola, fica me olhando e depois provoca. Toda gostosa, toda deliciosa, olha como ela rebola, fica me olhando e depois provoca. Pedro Paulo, tá calor demais. Normal, Alex. Já chegou chegando, bebendo no pico e calçando. Não tem pra ninguém, não é mole não. Quando tocar uma rocha vai descendo até o chão. Não tem vergonha de ser piquete, aí que ela mexe. Tá calor, joguei água nela, como ela ficou.

chuva lá fora. Ao abrir a minha janela, eu sinto minha alma que chora. Ao sentir o triste silêncio, o meu pranto não tem fim. Porque é voz da saudade, ninguém não chama por mim. A Faculdade da Música apresentou Os Mestres Milionários é Rico, Quarto Triste, uma gravação de 1973 para Aglair Trindade. Ele é de Jaborandi, na Bahia, mas mora aqui em Brasília, está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Aglair, beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Um abração pro meu amigo Zé Pimentel, tá na fazenda lá no Corozé. Vai lá na cidade dia 6, rapaz, topar com você. Meus amigos, eu chego em Coromandel no final de semana, os amigos somem tudo, vai tudo pra fazenda, eu acabo, rodo lá, volto com o rabo no meio das pernas, que os amigão velho, né? A metade já morreu, os que estão vivos a gente não acha, é gostoso. Música nova de Edson Hudson, pra conquistar uma mulher. Essa moda é nova, hein? Do novo CD. Pra conquistar uma mulher, tem que fazer o que ela quer. Tem que chegar bem de mansinho, tratá-la com carinho e não pegar no pé. Tem que deixar acontecer, naturalmente como é. Forçar a barra, nem pensar, já aprendi o beabá. Só vai rolar se ela quiser. Vou chegar com jeito, vou fazer direito, fazer ela morrer de paixão. Vou beijar na nuca, deixar ela maluca, vou ter cuidado com a mão. Vou mostrar o paraíso, e se for preciso, faço tudo o que ela quiser. Vou deixar acontecer, descobrir o ponto G, pra ganhar o coração dessa mulher. Conquistar uma mulher, tem que fazer o que ela quer. Tem que chegar bem de mansinho, tratá-la com carinho e não pegar no pé. Sabe como é? Tem que deixar acontecer, naturalmente como é. Forçar a barra, nem pensar, já aprendi o beabá. Só vai rolar se ela quiser. Vou chegar com jeito, vou fazer direito, fazer ela morrer de paixão. Vou beijar na nuca, deixar ela maluca, vou ter cuidado com a mão. Vou mostrar o paraíso, e se for preciso, faço tudo o que ela quiser. Vou deixar acontecer, descobrir o ponto G, pra ganhar o coração dessa mulher. Vou chegar com jeito, vou fazer direito, fazer ela morrer de paixão. Vou beijar na nuca, deixar ela maluca, vou ter cuidado com a mão não. Vou mostrar o paraíso, e se for preciso, faço tudo o que ela quiser. Vou deixar acontecer, descobrir o ponto G, pra ganhar o coração dessa mulher. E com essa música bonita do Edson Hudson pra conquistar uma mulher, acabou-se o que era doce. Chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo, um abraço e um queijo. Tchau!